Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, relativamente ao Apocalipse de Jesus, em particular ao capítulo 14, nós temos feito uma verdadeira viagem pela Bíblia Sagrada. No próprio Apocalipse, em função do 14, trata das vozes, da ceifa, da vindima. Nós fomos ao Evangelho, falamos aqui em Mateus, em Lucas. Nós fomos ao Velho Testamento da Bíblia Sagrada, aos Salmos, ao profeta Amós. E vocês vão entendendo a interligação de tudo. É aquilo que nós estamos sempre afirmando. A revelação, portanto o Apocalipse, quer dizer revelação, permeia todo o texto sagrado. Mas não somente a Bíblia Sagrada. Você vai encontrar a revelação sobre as transformações do mundo em todos os escritos sagrados da humanidade. Porque só há um Criador para todas as criaturas. E esse Criador é um Pai de amor, mas que dá por suas leis, estabelecidas desde a criação do mundo, a cada um de acordo com as obras de cada um. Já citei passagens do Evangelho, segundo Mateus, o próprio Apocalipse, em que Jesus, Ele mesmo diz, através do evangelista Mateus e do evangelista profeta João, esse em particular o evangelista profeta, que cada um receberá a sua retribuição conforme as suas obras. Quando o Filho de Deus voltar na sua glória e na glória do seu Pai, que Jesus mesmo revelou que Ele e o Pai são um, com os seus anjos, e dará a cada um de acordo com o seu desempenho, quer dizer, o resultado de suas ações. Olha aí, o critério da justiça perfeita. Porque vejam bem, eu não estou falando aqui de um juiz que não tem compaixão. Porque Jesus repete no Evangelho a palavra do profeta Oséias, Velho Testamento da Bíblia, capítulo 6, versículo 6, quando diz: pois misericórdia quero e não holocausto, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. E Jesus repete Oséias, que ali dava, naquele momento era um instrumento de Deus, a dizer: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Quer dizer, Ele quer que nós nos esclareçamos para criarmos mérito. Portanto, não basta somente educar, instruir. Há algo além. Daí a LBV ter a cruzada de reeducação geral. Perceberam a magnitude disso? Cruzada de reeducação geral. Mas onde Jesus repete o profeta Oséias? no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 13. Diz assim o mestre, o divino mestre, como chamava São Francisco de Assis, daquela famosa prece, São Francisco de Assis, que é o patrono da Legião da Boa Vontade. Diz então Jesus, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ah, somos todos nós que estamos sendo convocados. Quem é perfeito na terra? Quem? O próprio Jesus, quando alguém disse, Jesus, vós que sois bom, ele disse, não me chameis de bom, porque bom é o Pai que está no céu. Nós lemos naquela página do irmão Zarur, que eu publiquei no Livro de Deus, uma página magistral, Jesus e a Educação dos Povos, ele trazendo a sua cooperação, as diretrizes e bases para o ensino, mas à luz do novo mandamento, que uma vez lhe foi solicitada essa cooperação, através do saudoso senador Nelson Carneiro, em 1971, quantos anos já se passaram? Eu me lembro bem, porque fui eu quem recebeu esse telegrama, encaminhei para o saudoso fundador da Legião da Boa Vontade. E o telegrama chegou com os cumprimentos do senador Petrônio Portela, que era o presidente do Congresso Nacional naquele tempo, e que já está na pátria espiritual. E aqui aquele trecho, que a verdadeira educação começa em Jesus. E Jesus não pertence a crença alguma, ele é universal, pertence a todos. E ele diz aqui, a verdadeira educação começa em Jesus, página 191 do Livro de Deus, que vindo pessoalmente a nós para nos salvar da ignorância espiritual, nos deixou o seu novo mandamento, cujo significado é hora de revelar. O que significa na obra do Cristo revelar? Tirar o véu, mostrar o sentido oculto das verdades eternas. Mas alguém pergunta, onde se encontra no Evangelho o novo mandamento de Jesus? Está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. Eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isaru pergunta então, por quê? Porque todas as criaturas da terra são naturalmente cristãs. Saibam ou não saibam, queiram ou não queiram, até mesmo as que se dizem materialistas. E todas as religiões são evidentemente cristãs, mesmo aquelas que assim não se consideram, por se encontrarem nos diversos graus da evolução espiritual. Pois há tantas religiões, quantos são os graus de entendimento espiritual dos homens, conforme a soma de suas encarnações. Mas por que todas as criaturas e todas as religiões são evidentemente cristãs? E ele responde, porque Jesus, o Cristo, por determinação de Deus, é o fundador e supremo governante deste planeta que habitamos, como também se lê no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A terra foi feita por ele. Tudo foi feito por ele. E nada do que se fez foi feito sem ele, Cristo Jesus. E o saudoso fundador da LBV termina assim. Nada mais claro, nem mais definitivo. Evidente que ele andava adiante do seu tempo, porque ele nunca entendeu o cristianismo como um sectarismo. Quando eu escrevi uma página sobre política de Deus, eu presto essa homenagem ao nosso saudoso irmão Zarur. Depois vocês podem ver lá, eu digo que ele andava adiante do tempo dele. Ele viu o cristianismo como uma coisa universal. Todos temos coração. Jesus se dirigia aos corações. Todos temos alma. Jesus se dirigia às almas. Deu a sua vida por nós. Por toda a humanidade. E assim, Zarur via Jesus. Sem algemas. Sem limitações. Sem fronteiras. Daí ele ter escrito o seu poema do ecumenismo total. E é uma coisa extraordinária. Bom, a política de Deus neste final de ciclo está no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse, na página 146. Eu a escrevi na passagem do ano de 67 para 68. Já falei sobre ela. Mas vejam a que dimensão Alziru Zarur levava a figura do Cristo de Deus. Leva porque ninguém morre. Eu escrevi uma página, a sugestão da Mocidade Legionária, no primeiro volume das Diretrizes Espiritualistas da Legião da Boa Vontade, eu digo que o grande equívoco da humanidade é viver como se após a morte nada houvesse. Cito aquela palavra de Laurinda de Melo, eu acho extraordinária essa definição que ela dá. A morte do corpo, ela diz assim: a morte do corpo, para quem não se preparou conscientemente, é sempre um golpe muito grande para o espírito. E eu escrevi nos jornais, nas minhas colunas, que o grande segredo da vida, é amando a vida. Porque não adianta o suicídio. O suicídio não resolve as angústias de ninguém. Saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Temos que amar a vida. Vivê-la amando-a. É uma tristeza pessoas pessimistas, gente com sinistrose, gente que não acredita no sucesso. Não, nós vivemos para quê? Para sermos vencedores. Jesus não pregou a derrota. Por isso, na LBV nós o proclamamos vivo, vitorioso, governando com sabedoria infinita. E isso ocorrerá, e para isso a ceifa, ao toque da sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que diante de Deus se encontram sentados nos seus tronos, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Entretanto, as nações se enfureceram, não se prepararam para isso. Chegou, porém, a tua ira, eu prefiro dizer o exercício da tua lei. Será uma linguagem para aquele tempo. João estava perseguido. Os reis, os poderosos, viviam irados. Tinham poder de vida e morte sobre as criaturas. Eram eles, somente eles. E aqueles que os sabujavam. Assim era. Entretanto, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes. É suada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. É uma linguagem forte, porque as pessoas, as multidões são sacudidas por linguagem forte. E às vezes depois das sacudidas se esquecem. E aqui se fala sobre um Deus de amor. Um pai, quando vê o filho quase sendo atropelado, dá um berro. Para aí, menino! Não atravessa! Não sai da calçada! E ele vai falar assim: não sai daí, menino. Cuidado, vem um caminhão, né? Você é um garoto, nem escuta. A criança vive distraída, está correndo atrás de uma pipa. E que somos nós, adultos, muitas vezes, no transcurso de nossas vidas? Crianças que não sabem reagir diante dos conflitos, das conflagrações pessoais ou mundiais ou regionais. Então vem uma voz que nos ama e grita, como aquele anjo lá no capítulo 14, falando a outro que meta a foice. Quer dizer, cumpra a vontade dos homens. Porque somos nós que criamos nossos destinos. Deus nos dá o esclarecimento, dá as condições de sermos seus filhos. Agora o mérito construímos nós. Riqueza ou poder está dentro de nós. Pobreza, miséria dentro de nós. Pode levar um tempão para a humanidade compreender isso, mas vai compreender. Porque nós realizamos aquilo que pensamos. Tudo antes foi pensamento, até se tornar uma realidade. Então trabalhamos para que seja uma boa realidade. Daí a necessidade de educar sempre, de instruir. Mas não devemos nos esquecer que é necessário que levemos em consideração a palavra de um Deus que é amor. As vozes, muitas vezes, são os pregadores. Mas vocês observaram aqui, nessa passagem, deixa eu ver aqui onde é que eu estou, assim aos pequenos como aos grandes, é suada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Abriu-se então o templo de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca do compromisso no seu templo, e sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e uma chuva de pedras sobre o mundo. Vocês veem aqui esse pedaço aqui, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes. É suada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Aí o pessoal pensa que é apenas exterminar, desculpe a palavra forte, a turma que está tacando fogo na mata, matando bichinho, poluindo água. Não, não apenas isso. Nós, seres humanos, como corpo, viemos de onde? Da terra. Recorda-te, homem, de que és pó, e ao pó retornarás. Está lá na tradução latina da Vulgata, na Gênese Mosaica, capítulo 3, versículo 13. Memento homo, quia pulvis, es et in pulverem reverteris. Eu já disse em homenagem ao seu Bruno Paiva, meu pai, um latinista. Lembra-te, homem, de que és pó e ao pó voltarás. Segundo Moisés, palavra de Deus a Adão. São os seres humanos que estão se matando. Então tem que ser contidos. Porque os nossos corpos vieram da terra. Quando vemos aqui esse alerta brabo, e para destruíres os que destroem a terra, não nos esqueçamos que nós somos vindos da terra. Então, aqui aparece uma ação de Deus para conter esse extermínio, que não é somente das matas, dos bichinhos, da poluição da água, dos seres humanos também que são atingidos por todo esse descalabro. Por isso eu digo, eu sou a favor do progresso, mas não ao progresso da destruição. Tácito Maciel Sampaio entendeu isso muito bem. Evaristo da Silva Tavares também. Estamos nós aqui pregando o Apocalipse e a compreensão geral da pessoa mais simples, ignorante, quer dizer, mais analfabeta das coisas humanas, das escritas, que assim são chamadas as pessoas que não têm esse conhecimento, são ignorantes. Mas eu já disse que ignorantes são até os sábios não sabem tudo. Já dizia o filósofo, quanto mais sei que não sei. Eu já falei, eu sou ignorante de muita coisa, que até brinquei com vocês. Quem é que sabe cozinhar aí, etc? Quem não sabe? Eu, por exemplo, não sei cozinhar. Sou ignorante em matéria dessa ciência de fazer um alimento bem feito. Mas uma outra trombeta muito importante vai tocar. E essa não está no Apocalipse. Está no Apocalipse e não está. Paulo também era profeta. Mas é citada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. É que eu fiquei fazendo lá em Glorinha, Rio Grande do Sul, pensando nessas coisas que eu estou aqui falando a vocês agora. Lá o ambiente é propício para isso. Meio lá dos guris, daquelas matas. Mas vamos lá, o apóstolo dos gentios, patrono da geração de pregadores, pregoeiros da Legião da Boa Vontade. E é preciso que essa geração pregue, senão Jesus diz lá, referindo aos seus seguidores, que se eles se calarem, até as pedras clamarão o testemunho que tem que ser dado. Mas diz o apóstolo dos gentios, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas há uma outra trombeta também tocando aí, que é a sétima no Apocalipse. E ela vai tocar e vem tocando por muitos anos. Enquanto ela tocar, isso se dará, está no versículo 7 do capítulo 10. E eu vou repetir para que vocês entrem cada vez mais no alto astral. Porque aqui está anunciado que todas as coisas serão reveladas. E eu estou dizendo isso há vários capítulos, hein? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, e o Apocalipse está sendo pregado para os simples, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, eu direi, finalmente, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Entra em espaço e tempo de Deus, no dia do Senhor, quer dizer, um espaço, um tempo sem limite, coisa de dimensões, não de fronteiras físicas, materiais, e vocês irão além dos profetas, serão a própria profecia. O mistério de Deus está sendo revelado, então, com a pregação do Apocalipse, em especial para os simples de coração. Está ou não está? Então, que trombeta está tocando mesmo? A sétima trombeta está aí. E ela já está tocando. Graças a Deus. E ela tem muito a ver com a ceifa, com a vindima. E diz o profeta Isaías, Deus através do profeta Isaías, para terminar, no seu livro, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.